andrecedesmoral.com.br. Vai, toma. Toma, toma, cana do bisão. Tá com a mão no zóio. Era o movimento que ela gosta de pego de frente e prego de coxa. Vixe Maria, vai jogando rabetão. É do movimento que ela gosta de pego de frente e pego de coxa. Vai, novinha, chama, vai. Joga, joga, joga, joga, joga, joga, vai. E joga o rabetão. Joga, joga, joga, joga, joga, joga, joga o rabetão na tropa. Joga, joga, joga, joga, joga, vai. E joga o rabetão. Joga, joga, joga o rabetão na tropa! Sol do paredão! Pra bater no paredão! Ó, perfeito! É do movimento que ela gosta de pego de frente e pego de coxa! Xuxa Maria vai jogar o rabetão! É do movimento que ela gosta de pego de frente e pego de coxa! Vai, novinha, e vai jogando, vai! E joga, joga, joga, joga, joga, joga, vai! Joga o rabetão.